Decal da 17, primeira curva esquerda, saída Conde, controle 120 decimal 8 e acione 0273. Controle Salvador, boa noite, trip 5515. Confirmo. Trip 5515. Trip 5515, controle Salvador, acione identificação. Vicente, correm pessoas a bordo? Azul 4235, Solos 45, libera a direita, chame Solo, sorry. Azul 4235, on the ground, left 45, take the first to right and ground control 1299. Ok, top, ground 1299. Sim, obrigado, boa noite. Boa. Ground, Azul 4235, boa noite. Azul 4235, taxi via alpha kilo to 8.3, position 03, attempt for the masculars. Ok, alpha 8.3, attention for masculars, 4235. Alpha Kilo 8.3, attend for the modulars. Okay, Alpha Kilo 8.3, for Bravo Kilo. Kilo. Thank you very much. Aguardo. Guarda, 5216. 153-1, alternating Galeão, 3 hours and 55 minutes of endurance. Request taxi instructions. CNS 2013, clear taxi via India Alpha the headpoint of runway 10, contact tower frequency 118.95, QNH1013, good trip. Okay, taxi via India Alpha, hotel runway 10, call tower 118.95. Altimeter 1013, thank you, SNM 6313. Rio 5972, autorizado a final do procedimento de LF 710, reporte estabilizado. TAM 3398, autorizado a descida para 3.000 pés, altímetro no 013. TAM 3305, desça para 4.000 pés, altímetro no 013. Passarei 2224, conferir a prova para voar direto do Juazeiro. 313, hold short runway 10, ready for departure. Passarei 2224, controle. Ideal seria a proa 013, passarei do 2224. Passarei off runway 10, channel 313. Obrigado, obrigado, 2224, passarelo. Trip 5515, autorizado da presente, direto pelo. Pelo da presente, 5515 da trip, obrigado. 05-7, está livre o seu táxi, reporte. No ponto de espera da 17, Romeu Tango Golf. TAM 3398, autorizada final do procedimento Electric Sway, desça para 2.000 pés, altímetro no 013, reporte estabilizado. Tem crescendo para 2.000 pés, reportagem estabilizado, com 1.093, TAM 3398. Zero, autorizado no primeiro no meio após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota do plano. Recordão no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1208, acione 5041. 209. Obrigado, vendo essa estrutura de da bridge, 208, controle 5041, atrás do poder, gol na 074. 074, procedimento correto, poste plano para posicionamento. É, vai estar com a próxima na 074. 6313 airborne at 51. So we'll depart your focus 120.8, bye bye. 120.8, SNS 6313. Salvador departure, good evening, SNS 6313. SNS 6313, radar contact on departure plan to flight level 360, clear dial departure after later flight direct to Breezy. Clear, climb to flight level 360. Confirm direct to Leda, SNS 6313. Clear flight direct to Leda, after Leda flying direct to Breezy. Okay, flying direct to Leda, then Breezy, SNS 6313. Salvador, boa noite, Rio 5972, 1 milha, Baixada Travada. Rio 5972, cliente, avistado. Baixada e travada, tem livre pouso no 0, 80 graus, no 0 nós, Rio 5972. Livre pouso, Rio 5972. 5515 para descida. 355515, desça para 4 mil pés, altímetro no 0, 13. 4.000, 1.0, 1.3, 5.5.5. 3.305, desça para 3 mil pés, altímetro no 0, 1.3. 3.513, eu estou 3.3. 3.5.2, 1.6, serviço radar encerrado, 61 no milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 1.3.0, chama agora o controle Aracaju, 1.2.0, decimal 3. Vovô. Uma linha mantém cabeceira 1-7, Romeu Tango Golf. Então, 3305, vai tração para sequenciamento, esquerda proa 035, limite logo. 035. Desce para 2.000 pro de Pelô. Passarelo 2224, chame Recife 12545. Recife agora 2545, obrigado, boa noite 2224, passarelo. Mantenha a posição, Romeu Tango. Rio 5972 no solo 56, libere direita, solo 121, decimal 9. Liberando a direita 129 e o 5972. Senhor Salvador, boa noite, eu sou 3398, posso solicitar no baixado travado. 3398, continue a aproximação, aguardando pista livre, o que é legal na 0 no 3. Gente, aguardando 0 no 3, está 3398. Alfa, Kilo, Pátio 3, entra o sinalizador, 5972. Nós estamos 3398, vai ser travou. Prossiga, estou 3398. Fechado, travado. Baixado, travado, estou 3398. Espera de pouso, pista na 0, vento 0, 90 graus, 1 a 0, nós, 3398 da TAM. Autorizado, pouso, estou 3398. 3 Recife, 251. 251633. 5515, Duna, seu critério. Prod Duna, 5515. Controle 633. Prossiga. Tem uma dúvida pra mim? Você pode me ajudar aí? Essa restrição da nossa saída aí a 2 mil pés, 3 milhas, é por causa do corredor que tem ali no litoral? Não, na carta vem escrito como atenuação de ruído. A princípio não há nenhuma razão dessa trua até 2 mil. Porque o pessoal decola da 28% da cidade, não tem atenuação de ruído, pode cruzar 700. Ah, então tá bom. Tava com essa dúvida aí. Valeu, obrigado. O corredor desvia antes da final, não passa na final. Então tá bom. Obrigado, boa noite. Boa. Certo, quer ligar no 0 no 3? Tá reportando. Está autorizado, está livre de colagem da 97, vento 080 graus, 089. Controlador, Gona 074, 02, solicitando o cheque de treinamento. No 2, autorizado, para ataque. Autorizado, para ataque, Gona 074. É 3398 no solo 59, libere direita, solo 1, 2, 1, destino 9. 219, 339. Passa o externo, tá 3305, abaixa a grana. 3305, salmo tráfico decolando da 17, na oriente, se com a sua aproximação, tá livre o pouso, pista 1 a 0, vento 0, 70 graus, 1 a 0, nós. Leve pós na 10, tá 3305. Tango Romeu, Tango Golf, decolada 00, controle 120-8. Romeu Tango Golf, seu rádio está horrível. Suba para o nível 090, saída Conde. L698, está autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Juliette, posição 08, obrigado, precisamente. Controle Salvador, 5515. Siga. Qual é o número de tráfego do trip? Sim, né? Qual a sequência para pouso do trip? Número 1 na aproximação. Número 1 é possível dar presente, curvar à esquerda e interceptar? Autorizado. Certo, reportará no localizador 5555, obrigado. Contrário, Romeu Tango 2. Prossiga. Como responde agora o Rádio 2, o Romeu Tango 5/5. Ah, tudo certo. Romeu Tango está ali na posição de cruzamento do carro para 3, meu sereno. Autorizado curvar à esquerda. Pode, Tango. 9, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Salvador, boa noite, Tutan 3305. Botão 3305, prossegue táxi Alfa, reportando o seu Juliette. Alfa, vai chamar o seu Juliette, Tutan 3305. Só para táxi, boa noite, 07462, patrone de Uberlândia. 1074, autorizado táxi via Índia, ponto de férias da 10, filme torre 118.95, pois do céu, altímetro 10, 13, bom voo. T3, autorizado táxi via Índia, então ponto de férias da 10, torre 295, voo 1074. Baixado, é travado. 305, está autorizado ingressar na Juliette, posição 06. Juliette, 06, posição 90 por trip 5515. 080 graus, 089. Obrigado. Salvador, boa noite, boa noite, 074, quanto pode ser? 074, boa noite, ali mantém, pistão na 0. Ali mantém na 0, boa noite, 074. Cinco no solo 06, libere direita, via Eco, solo 219. Eco, solo 219, 5515, boa noite. Solo, Salvador, boa noite, 5515, livrando a sua escuta. 5515, 5595, muito boa noite, prossegue o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 05. Boa noite, Alfa Kilo, pátio 3, 05, 5595. 1074, livre decolagem, 90, vento 0, 90 graus, 099. Livre decolagem, 1074. Sinais 6224, Sinais de identificação, 3 horas de chegada, manda, desça para 4 mil países, justo em Salvador, 1093. Firmo. Decolada 08, controle agora 120.8. 208, 0074, boa noite. Controle de Salvador, 0074, boa noite. 0074, boa noite, contato radar na decolagem, saída da EL, subo para nível 360. Da EL 360, 0074.